Oi, Pablito. Aqui quem fala é a Alvinha e eu vim te desejar um feliz aniversário. De uma forma bem cruel, viu? Porque não era assim que eu queria. Eu queria estar numa big festa com assim, muitos amigos, curtindo a noite toda, muita cerveja, muito churrasco, comemorar até o dia amanhecer. Da forma que a gente planejou, sabe? No dia que a gente se encontrar, eu, você, a Rei, Fabinho, e aí a gente pega, junta mais amigos, chama mais amigos e fazia uma grande festa. Era exatamente dessa forma que eu queria. Mas como eu não posso, o destino tem sido cruel, então eu vou te desejar da forma mais simples, com muita responsabilidade, porque, pô, mensagem é um pouco delicado, porque não dá pra expressar o abraço que eu queria te dar agora. Não dá pra expressar com palavras. Tamanho é o meu carinho por você. Então, veja só. Você é uma pessoa maravilhosa e eu desejo muito, muito, muito que você seja feliz. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Um grande amigo. Está sempre nos meus pensamentos. Está nas minhas orações. E acima de tudo, você é um dos meus amigos por quem eu torço de dedinhos cruzados para que seja feliz e que nossa amizade seja para sempre. Independente de estar aí nesse fim do mundo e eu aqui, o carinho da gente não existe distância. Então, meu querido, parabéns. Vou tomar uma cerveja e vou brindar por você. E te prepara, viu? Feio, seu chato, que quando a gente se encontrar, eu vou fazer você tomar um porre. Quero ver se você vai dizer não pra mim. Te adoro muito, muito. Eu acho que eu posso dizer isso dessa forma. Eu amo você como um grande amigo. Então, beijos, beijos, beijos. Parabéns e muitas felicidades. Te adoro. Te adoro. Te adoro, isso não é errado, viu? É porque muito, muito, muito, muito adoro. Então, fica com Deus. O Vinha.